Em lista divulgada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as cataratas, aparece em segundo lugar como unidade de conservação mais visitada por turistas em 2013 no Brasil. O atrativo deve receber 1,5 milhão de visitantes até o final do ano, o que representa 27% do total de visitantes nos 16 parques nacionais do país. O Parque Nacional do Iguaçu é o segundo mais antigo do Brasil e o maior fora da Amazônia. O atrativo, que abriga as cataratas, ficou atrás apenas do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde fica o Corcovado. Só este ano, o Parque Carioca recebeu cerca de 2 milhões de turistas, 52% do total de visitantes nas unidades de conservação. Em terceiro colocado fica o Parque Nacional de Brasília, seguido pelos parques de São Joaquim, em Santa Catarina, da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, e de Itatiaia, também no Rio de Janeiro. Este ano, o governo federal anunciou o investimento de R$ 16 milhões de reais para melhorias dos parques brasileiros. O objetivo é melhorar a infraestrutura para receber os turistas que visitarão o país na Copa do Mundo de 2014. Maurício Freire, para a CBN Foz.